down, down, down, down. Vou subir pra um lugar onde só vai quem passar pela porta certa. Vou induzir muita gente ali também, pois essa porta dá se encontra aberta. É o lugar. É preciso muito mais que o esforço para ser um bom sujeito. Tem que haver transformação interior, de Deus enchendo o leste que eu peito. Só assim.